14º volume da obra. O que adianta a luta do nada? Nada. Faziam dessa deformação racional, dessa degeneração racional, uma coisa natural. Tendo tudo como uma coisa natural. Inconscientemente pensando. Inconscientes porque não conheciam a verdadeira origem. Inconscientes pensando por não conhecerem o verdadeiro natural. Então, por viverem inconscientemente, é que o sofrimento se multiplicava, sem poderem embargar a multiplicação do sofrimento, que era de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras. Nunca conseguiram a verdadeira origem. Hoje, com este grande tesouro em mãos, o maior tesouro universal, tratem de ler e reler para se desenvolverem racionalmente e nascerem em si mesmos a vidência racional. E daí verem o mundo racional e seus habitantes, entrando em contato com seus irmãos de seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas, para que nasça a vidência racional em si mesmos, é preciso reler o conhecimento racional para se desenvolverem racionalmente. Então aí, vivendo equilibrados racionalmente, por entrarem em contato com o seu verdadeiro mundo de origem e verem o seu verdadeiro mundo de origem. Verem os seus irmãos, conversar com eles, fazer conferências com eles e viverem racionalmente, por receberem todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Mas, para isso, é preciso a persistência na leitura, sem perca de tempo. Ler e reler, ler e reler, ler e reler, para se desenvolverem racionalmente, para o desenvolvimento racional, para verem em si mesmos a vidência racional. Lendo poucas vezes, não dá para desenvolver. Lendo superficialmente, não dá para se desenvolver. Tem que ser persistente na leitura para se desenvolver racionalmente. Então, o melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos. Alcançaram o último ponto da vida, o último degrau da vida, o fim da vida da matéria, para entrarem na vida eterna, no seu verdadeiro mundo de origem. Não é perdendo tempo com asneiras, bobagens, futilidades ou coisas levianas que vão alcançar o que desejam. De perder tempo, já chega. Chega o tempo que já perderam. Agora é o livro nas mãos para o desenvolvimento racional, para nascerem todos a vidência racional. Muitos alcançarão em pouco tempo e os descuidados demorarão mais a alcançar. Está aí em suas mãos o prato racional, o prato literário da sua verdadeira salvação, que é a volta da causa desse feito, que é o corpo em matéria, ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, é perdendo tempo com bobagens que vão alcançar o vosso maior desejo, que é a vidência racional? É lendo e relendo, para se desenvolverem racionalmente. Mas, tudo isso é porque estão saindo da categoria de animal, da fase de animal para a fase racional. O animal, por ser animal, tem muito apego à matéria, tem muito apego ao mal. Preocupa-se demais com a matéria, preocupa-se demais com o mal de si mesmo, por estar saindo agora da fase de animal racional para a fase racional, para a fase de aparelho racional. Então, o animal, por ser animal, sempre foi materialista. Ainda está aí com os fluidos elétrico e magnético em ação sobre o seu ser de animal. Mas com o tempo, com a persistência da leitura, no ler e reler, ficará desligado do elétrico e magnético, que é a parte animal do corpo, e ligado pela luz racional ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Para tal, é preciso ler e reler para se desenvolver racionalmente, porque estava desenvolvido materialmente, por viver na categoria de animal racional. O animal é materialista e se desenvolve, como sempre desenvolveu, o progresso da matéria. O animal tem apego ao mal, tem apego à matéria, por ser animal. Então, para que desligue a parte animal do corpo, que é o fluido elétrico e magnético, é preciso que releia sem perca de tempo, para ir se desenvolvendo racionalmente, pelo conhecimento racional, e daí nascer em si a vidência racional, depois de desenvolvido racionalmente. Depois de desenvolvido racionalmente, vai viver orientado pelo mundo racional, vivendo aí na matéria, mas vivendo racionalmente, e não como animal. Como animal, a multiplicação do mal sempre, e racionalmente, a multiplicação do bem sempre. Como animais, na categoria de animal racional, viviam como bichos, uns contra os outros, ferozmente, multiplicando-se sempre as monstruosidades e as selvagerias. Coisa mesmo de animal. Porque um animal, por ser animal, é inconsciente. Por ser um inconsciente, é que não sabe por que é um animal. Por ser inconsciente e viver inconsciente, pensa que está certo, e vendo a multiplicação do mal, e vendo que está errado, mas sem saber debelar o mal, por estar na categoria de animal. Então, é preciso a persistência na leitura para se desenvolver racionalmente e nascer em si mesmo a vidência racional. Daí verá tudo quanto é de racional. São assim apegados à matéria, por estarem na categoria de animal. O animal é materialista, é um bicho, e por ser bicho, é inconsciente. E por ser inconsciente, é que nunca soube por que é um animal. Por serem bichos e por estarem na categoria de bicho, é que são ferozes, uns contra os outros, como verdadeiras feras bravias, desumanas, trucidando uns aos outros, com as brigas, com as guerras, com as confusões, adotando todo o sofrimento e toda essa monstruosidade, como se fosse uma coisa natural, por não saber, como nunca souberam, a não ser agora, o porquê eram assim, animais racionais. Vejam que tempo perdido na categoria de animal racional. Tempo perdido por lutarem pelo nada. Quem luta pelo nada não está adiantando nada. Por quê? Que valor tem o nada? Nada. E por isso tudo acaba em nada. Quem luta pelo nada tem consciência do que está fazendo? Quem luta pelo nada é um inconsciente. E quem vai perder tempo com o nada? Qual é o valor do nada? Nada. E assim, a vida se constituiu dessa maneira esquisitamente, por não saberem o porquê assim eram. Lutando pelo nada, sacrificando-se pelo nada, para tudo acabar em nada. Só mesmo o inconsciente é que pode viver assim, lutando pelo nada, como se o nada tudo fosse, e tudo acabando em nada. O que adianta a vida do nada? Nada. Quem luta pelo nada está adiantando alguma coisa? Não está adiantando nada. Mas, por estarem na categoria de animal inconsciente, por serem inconscientes, não sabem o que fazem. Hoje, conhecendo e sabendo o porquê assim ficaram, conhecendo e sabendo de onde vieram, para onde vão e como vão. Então, o que devam fazer? Não perder mais tempo com o nada, porque não adianta nada. O que adianta é ler e reler, para ser consciente racionalmente. Desenvolver-se pela persistência na leitura racional e conseguir o mais depressa possível a vidência racional. Então, vai deixar o certo e consciente para se preocupar com o errado e inconsciente? É uma falta grave de si mesmo. É preciso reler, ter mais persistência na leitura para ficar mais desenvolvido racionalmente e adquirir a vidência racional. Para perder tempo, já chega o tempo que passou com essas bobagens, com essas asneiras, com essas futilidades. Tudo isso enjoa, aborrece, por não ter valor algum. A vida verdadeira, como sabem, não é essa. Essa é uma vida de matéria, uma vida passageira, por ser uma vida podre, e por ser podre, se acaba. Então, não devem continuar mais como viviam, porque já conhecem o certo. Não devem deixar de caminhar certo para o bem de si mesmos, para perder tempo com o nada. Isto tudo é porque estão saindo de uma fase para outra. Estão saindo da fase de animal para a fase racional. Com um pouquinho de persistência, se modificarão mais rápido racionalmente. Se modificarão para melhor, para conscientes racionais. Já perderam tanto tempo com o nada. O que é que adiantou? Nada. Nada. Ainda querem perder mais? Olha o bicho, com a vida de bicho. O bicho é que tem a matéria acima de tudo. O bicho é que tem a matéria como seu maior símbolo de riqueza, de beleza, de grandeza. Acha até que a matéria é pura, é limpa e perfeita. Só quando se desilude é que enxerga a negatividade, a nulidade, a vida perdida. Mas, enquanto está magnetizado pela matéria, é um verdadeiro idiota. Acha o mal bonito. Acha o mal belo. Acha a podridão um ser maravilhoso. Acha a lama como a maior riqueza material. É lama, e por isso tudo se acaba em lama. Mas, enquanto está magnetizado pela matéria, tem a matéria como o ponto mais alto de sua vida. Este é o verdadeiro bicho inconsciente. Quando se desilude, porque todos são sofredores, é que diz: a vida é uma ilusão. Como me enganei com a vida? A vida é um rosário de espinhos. Hoje já estão pensando diferente, porque estão pensando mais racionalmente. Mas vejam como eram na categoria de animal. Animal é bicho, categoria de bicho. Como viviam, todos iludidos, iludidos pelas aparências, vivendo assim, falsamente. E quem vive falsamente não sabe por que vive. vive duvidando de si, duvidando de tudo e duvidando de todos. O bicho, o animal, é assim. Não confia nem em si mesmo e não tem confiança em ninguém. O animal vive variando. Na mesma hora que está confiando, está desconfiando. E por isso, por dentro é uma coisa e por fora é outra. Vivendo horrivelmente, negativamente, nojentamente dessa maneira, julgando estar certo, vendo o desacerto em si mesmo e dizendo muitas vezes: esta nossa vida é uma vida horrorosa, crepusculosa. Vivemos aqui neste mundo perdidos, sofrendo sem saber por quê. É uma vida que ninguém compreende, que ninguém sabe o porquê dela. Vive-se porque temos vida, mas não se sabe o porquê desta vida. E assim, dando por pedras e por paus, vivendo agonizando e dizendo outras vezes: quem seria que fez este mundo assim, que ninguém o entende? Por que este mundo é assim? Só se vê sofrimento por todos os lados, calamidades por todos os lados, misérias por todos os lados. Todos sofrem. Quem fez este mundo assim, idealizou muito mal, porque nos deixou aqui como sofredores, dizendo que estamos bem e vivendo mal, porque todos sofrem. Basta sermos de matéria para sermos sofredores. Quem idealizou este mundo assim não teve bom gosto. Nos fez mortais. Ninguém quer morrer. Todos querem viver. Ninguém quer sofrer. E todos sofrem. É uma vida mesmo de grandes mistérios. Estão agora, sem esperar, todas essas soluções aí em mãos. O porquê ficaram assim nessa situação. Então, agora, o que devem fazer? Persistência na leitura, para se desenvolverem racionalmente. Viverem conscientes e não inconscientes dessa maneira. Vivendo inconscientes, o sofrimento permanente. E vivendo conscientes, elimina o sofrimento. Vivendo consciente multiplica o bem sempre, porque vive racionalmente. E vivendo inconsciente multiplica o mal de si mesmo sempre. Então, o melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão, para possuir o equilíbrio racional, o equilíbrio consciente. Já sabem que o seu mundo não é esse aí de matéria. Já sabem que o seu mundo é o mundo racional. Então, o que devem fazer? Dar toda a atenção ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e não ao mundo inconsciente, o mundo que não lhes pertence. E por não lhes pertencer, é que multiplicava o sofrimento até morrer. Portanto, toda a atenção é pouca ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Toda a atenção é pouca para o mundo racional, para o seu verdadeiro mundo. Mas o seu desequilíbrio é tanto que ainda se descuida, dando atenção à vida do mal, se distraindo com o mal, perdendo tempo com o mal, perdendo tempo com o que não é seu, por não ser daí. Deixa de dar atenção ao seu mundo racional, ao seu mundo verdadeiro, para prestigiar o mal como elemento de prestígio. Trate de ler e reler para se equilibrar racionalmente. Não são para todos estas chamadas, e sim para os que precisam delas. Porque existe muito bicho teimoso e rebelde. Todo bicho é teimoso e rebelde, por ser bicho. Mas existem bichos mais compreensíveis do que outros. Os compreensíveis estão fazendo por onde, e os incompreensíveis se descuidam. Chegou ao mundo a solução dos sem fim, de todos que desconheciam o princípio e o fim do mundo e de sua existência. Hoje, em mãos de todos, a verdadeira solução, a solução racional, a solução do animal racional. Hoje, todos passando os momentos mais felizes de sua existência, os momentos mais felizes de sua vida, por terem em suas mãos a solução da sua vida, a solução do mundo, a solução de sua origem, a solução do seu princípio e a solução do seu fim. Hoje, todos nessa alegria de quem está lendo, passando os momentos mais felizes de sua existência. Feliz brilhantemente, feliz racionalmente, por ter em mãos a definição completa, com base e com lógica, de sua situação. Então, estas são as horas mais felizes de sua vida, as horas que estão em contato com seu verdadeiro mundo de origem. Estas são as horas mais felizes de sua vida, as horas que estão em contato com o mundo racional, com os habitantes do mundo racional. Estas são as horas mais felizes de sua vida, de toda a sua existência, por ter plena certeza que está na estrada racional, na estrada certa do mundo de sua origem, na estrada certa da volta ao mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então estas são as horas mais felizes de sua existência. Vejam que chegaram ao ponto final da vida da matéria, no ponto final da vida material, no ponto final. São as horas mais felizes de sua existência, porque é a última vez que nascem nessa terra. É a última vez que nascem em cima dessa terra. Não vão mais nascer em cima desta terra. E por isto, estas são as horas mais felizes de suas vidas. Saber e ter certeza, com base e com lógica, que aí nesse mundo não vão mais nascer. Porque a causa desse feito, que é o corpo de matéria, não está mais aí, dentro dessa deformação. A causa já foi retirada para o mundo racional. A causa, que é o corpo fluídico racional deformado, dentro dessa deformação, que deu origem ao micróbio, para a formação desse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, não está mais aí. Então, estas são as horas mais felizes de sua existência, por saber que estão vivendo aparentemente, com essa vida aparente em cima dessa terra, mas que não vão mais nascer aí. Então, estas são as horas mais felizes de suas vidas, de suas existências. Vejam que tudo tinha que chegar em seu dia, porque tudo tem o seu dia, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua época. Vejam que hoje se consideram felicíssimos por saberem que aí nesse mundo deformado não vão mais nascer. Com a continuação da leitura, vindo então o desenvolvimento racional. E daí, nascendo em si mesmo, a vidência racional, do mundo racional. Todos em festas, por todos que aí estavam perdidos, já terem conhecimento, ciência do seu verdadeiro mundo de origem. Então, no mundo racional, todos em festas, por todos aí na Terra estarem de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. Ficaram aí perdidos, não sabiam o porquê da existência desse mundo, não sabiam o porquê de sua existência, vivendo aí sem saber porquê nem para quê. Vivendo aí porque nasceram aí, sem saber por que nasceram. Como tudo nasce e não sabe por que nasceu. Como todos aí que estavam perdidos, como verdadeiros loucos varridos, olhando para essa natureza deformada e ficando encantados por ela, dizendo muitas vezes inconscientemente: o mundo é uma maravilha, a natureza é esplendorosa, a natureza é caprichosa, é bela, linda como uma flor cheirosa. Isto falando na categoria de animal. O animal não sabe o que diz, porque o animal não sabe por que é um animal. O animal, por ser animal, é inconsciente. E o inconsciente não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe por que é um inconsciente. Não sabia, agora sabe. Vejam quanta loucura, porque o inconsciente é um louco e, por isso, vive variando de todo jeito, de toda forma e de toda a maneira. Uma hora está aborrecido, outra hora está triste, uma hora está preocupado, outra hora está eufórico, uma hora está rindo, outra hora está chorando, outra hora está se maldizendo, outra hora está despreocupado, outra hora está apaixonado. O inconsciente é um doente e vive variando desse jeito. Uma hora está zangado, outra hora está alegre, outra hora está aborrecido, outra hora está furioso, outra hora está indignado, outra hora está feroz. Todo esse desequilíbrio é do inconsciente. O inconsciente é um doente e, por isso, vive variando assim desse jeito, dessa maneira, dessa forma, horrivelmente. É um louco com aparência de bom e, por isso, é variante. Quem varia não regula. Ora está calmo, ora está nervoso, ora está indignado, ora está furioso, ora está encolerizado. Tudo isto por serem variantes. E quem varia é um doente. São assim, loucos com aparência de bons. O louco nunca diz que está louco. O louco sempre diz que é perfeito, puro, limpo e sem defeito. Santo, milagroso, poderoso, divinal, ingênuo. O louco nunca diz que é louco. O louco só sabe dizer que tem todas as virtudes boas e todos os predicados bons. É puro, limpo, perfeito, sem defeito. Isso são manias de louco. Mas, no ver das coisas, estão vendo que são verdadeiros loucos. E, por isso, vivem variando dessa maneira. Ora, acabrunhado. Ora, triste. Ora, desanimado. Ora, muito animado, muito alegre. Quem varia desse jeito é um doente. É um louco com aparência de bom. Uma hora quer morrer, não quer mais viver. Outra hora quer viver. Uma hora muito animado, outra hora muito desanimado. Uma hora bem impressionado, cheio de ideias, de castelos, de sonhos. Outra hora, completamente ao contrário, desanimado de tudo, até de viver. Então, quem varia assim desse jeito é um enfermo com aparência de bom. É um louco, e o louco não conhece nem reconhece a sua loucura. Diz que é bom, perfeito, puro, limpo, sem defeito, correto, reto, santo e puro. Como costumam dizer, fulano é um santo. Vejam quantas ruínas do animal racional. Loucos dessa maneira, não sabem o que dizem, não sabem o que fazem, não sabem o que querem. Hoje dizem uma coisa, amanhã dizem outra. Hoje gostam, amanhã não gostam. Hoje querem, amanhã não querem. Hoje não aceitam isto ou aquilo, amanhã estão aceitando. Hoje não fazem isto, por aquilo. Amanhã já estão fazendo, por isso ou por aquilo. Na categoria de animal, há este grande desequilíbrio. Desequilíbrio total, por serem inconscientes e variantes dessa maneira. E por isso, hoje está bom assim. Amanhã não está bom assim. Hoje, o certo é assim. Amanhã, não é certo assim. O certo é outro, depois outro, e assim sucessivamente. Tudo isto por viverem variando. E quem varia é um louco, é um desequilibrado com aparência de bom, de santo, de puro, de limpo e de perfeito. O louco não enxerga a sua doença. O louco nunca diz que é louco. Os demais é que são loucos, e não ele. Ele é bom. Hoje gosta disso, amanhã já não gosta mais. Hoje gosta assim, amanhã já está enjoado, já não gosta mais, nem quer ver. É variante. E por assim ser, é que vive experimentando tudo para acertar ou não. Vivendo de experiências. E quem vive de experiências está variando. Experimentando tudo para ver se dá certo ou não. E nunca encontrando o certo. Sempre em experiência e sempre por acertar. Sempre por se encontrar. Por viver na categoria de animal, penando desse jeito e sofrendo. Hoje, por cima. Amanhã, por baixo. Hoje é novo, está por cima. Amanhã é velho, está por baixo. Hoje é novo, faz tudo, pode e resolve. Pula, corre, dança, salta e amanhã é velho. Nem andar pode. E assim, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Tudo isto por serem seres variantes. E tinham que ser, por estarem na categoria de animal. O animal é inconsciente. Diz que tem consciência, porque julga que a inconsciência é consciência. O consciente é o certo. E nessa deformação nunca existiu nada certo, por serem deformados. Mas fizeram a inconsciência como se fosse a consciência, querendo que a inconsciência fosse a consciência. Vejam que labirinto, que confusão, devido serem deformados, devido à deformação. E a natureza, por assim ser, inconsciente, também não regula. Uma hora, calor demais. Ora, frio demais. Ora, chuva demais. Ora, nada de chuva. Ora, seca demais. A natureza nunca regulou, por ser uma natureza deformada. E por não regular, é que existe noite e dia. A noite é uma coisa, e o dia é outra. A noite, um pensamento. O dia, outro pensamento. Vejam porque o mundo se tornou um hospício, uma casa de loucos. por a natureza ser desregulada. Então, quem não regula é porque é louco. Quem não regula é maluco. Por ser uma natureza deformada, o louco nunca diz que é louco, diz que é bom. Ele está vendo em si mesmo que não regula. Ora está de um jeito, ora está de outro. E por isso o pensamento é variante. E quem varia, quem vive variando, é um doente. Todos julgavam e pensavam serem aquilo que não são, serem aquilo que nunca foram. Santos, puros, bons, finos. Por viverem variando, julgavam serem o que nunca foram. É por isso que o sofrimento sempre se multiplicou. A crueldade sempre se multiplicou. A monstruosidade sempre se multiplicou. Devido serem seres variantes, seres desequilibrados. Até a própria natureza é desequilibrada e, por isto, não regula. Vejam o que fizeram. Mantinham as aparências, as fantasias, como realidade. Quem vive de aparências não regula, porque se regulasse, não iria aparentar aquilo que não é, enganando a si mesmo, sendo uma coisa por dentro, intimamente, e por fora aparentando coisa muito diferente. Vejam como é ridículo um insignificante comentário da vida do animal racional. E por isso, todos pensam diferente. Todos são seres humanos, mas todos diferentes uns dos outros, por serem doentes. Se não fossem doentes, eram todos iguais. Por serem doentes, é que são todos diferentes, e cada qual pensando do seu jeito, da sua forma e da sua maneira. Vejam que, quanto mais faziam para botar tudo em forma, para o bem de todos, mais tudo sempre se multiplicava ao contrário. Por tudo ser aparência, é que tudo é passageiro. Está com vida, mas, por ser passageiro, de repente perde a vida, e de repente acabou-se a vida. Por tudo ser aparência, por a vida ser uma vida aparente, uma vida que não é a verdadeira vida. Vejam quando viviam iludidos na categoria de animal racional. E por isso, estão com vida, e sem esperar, terminou a vida. Então, quem vive sem saber por que vive, com essa vida infernal, não sabe o que diz, nem o que faz, por não saber o porquê. O porquê é assim, dessa maneira, horrivelmente. É por isso que todos são sofredores. E todos os sofredores só podem fazer o quê? Multiplicar o sofrimento de si mesmos. E por isso, o sofrimento sempre se multiplicou. Por serem seres que não sabem o porquê assim são. Nem sabiam o porquê assim eram. Agora, sabem por que assim ficaram. Porque quem está falando é a voz da razão. É a voz racional, é a voz consciente, mostrando o desequilíbrio do inconsciente e o porquê do desequilíbrio do animal racional. Vejam os contrastes. Todos são desiguais, por todos serem deformados. Se fossem perfeitos, puros, limpos, eram todos iguais. Mas, por serem deformados, é que todos são diferentes uns dos outros. Tudo isso assim é, por acompanhar a lei da deformação, a lei da desigualdade. Então, por serem seres assim, nessas condições, não podiam de maneira alguma encontrar a verdadeira paz, por serem seres variantes. Hoje estão em paz, amanhã estão brigando. Hoje estão sossegados, amanhã estão desassossegados. E por isso nunca tiveram sossego, por serem seres em decomposição. Em decomposição, por quê? Porque o mal por si mesmo vai se destruindo. A matéria é um mal. Por isso, há o progresso da poluição dos seres, a degeneração dos seres por serem seres deformados. O que é deformado vai sempre de mal a pior. Até hoje, estão procurando o bem, a paz, a felicidade, o amor e a fraternidade, e nunca encontraram. E por isso, ninguém tem sossego. O desassossego se multiplica cada vez mais por serem seres em decomposição, por serem seres em destruição de si mesmos, porque o mal por si mesmo se destrói. Impera o progresso da degeneração, da poluição, por serem seres em decomposição, devido à deformação dos seres deformados. Vejam que sempre viveram iludidos. Sempre viveram de ilusões e em multiplicações das mesmas. Um iludido é um doente, é um perdido que vive de ilusões. Vive de ilusões porque essa vida não é a vida real, é a vida artificial, é a vida das artes, é a vida deformada, é a vida onde ninguém nunca pôde encontrar ou chegar à conclusão do porquê da vida. Vive assim de sonhos, fantasias e ilusões. Por ser um louco, julga que está certo, como se o certo fosse ilusão, como se o certo fosse a fantasia, como se o certo fosse a arte. Quem vive iludido não está certo, porque não sabe por que está vivendo. Vejam que matemática embromou todos de uma tal maneira que todos se julgavam certos e sempre à procura do certo. Hoje encontraram o verdadeiro certo, o ponto real racional, a estrada verdadeira do mundo da origem de todos. Hoje a voz racional dentro de todos e todos felicíssimos por encontrarem e conhecerem a razão de seu ser, a razão do porquê do seu ser, a razão do mundo e a razão do porquê do mundo que habitam. Assim, enobrecidos racionalmente, por já estarem dentro do mundo racional, dentro do verdadeiro mundo de origem. Vejam como tudo que tem princípio tem fim. O princípio verdadeiro e o fim verdadeiro. O fim verdadeiro é a deformação. A deformação racional teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Porque tudo que tem princípio tem fim. Por estarem deformados. Por não ser esse o lugar verdadeiro de todos. E imbuídos nessa vida de matéria como estão, não podiam de maneira alguma dar a solução do seu verdadeiro ser em deformação, porque não sabiam por que eram assim, não sabiam por que ficaram assim e não sabiam por que eram deformados assim. Julgavam, por não saberem por que eram assim, que o ser real fosse esse, deformado racionalmente. E por isso, julgavam e pensavam que a vida fosse essa mesma. Falavam assim, inconscientemente, como se soubessem o porquê da vida, como se soubessem a origem da vida deformada. Não podiam nunca chegar à conclusão de conhecer o porquê assim eram e o porquê assim estão, na classificação de animal racional. Então, a confusão entre todos era muito grande, e a ansiedade muito maior, de quererem saber e conhecer o porquê do seu ser assim ser, e o porquê da vida assim ser. Nunca puderam encontrar a solução desejada, e ficavam nesse conteúdo confuso de hoje ser uma coisa e amanhã outra. Nesse ser confuso de multiplicações, de transformações, de mudanças para ver se poderiam encontrar o certo e nunca o encontrando. Sempre por acertar e a confusão se multiplicando. Todos ficando na mesma e dizendo: os mistérios que nos atormentam são insolúveis. Não há quem possa dar uma solução exata, certa e correta da formação do mundo e sua criação. Então, obedecendo à lei das hipóteses, à lei das confusões, cada qual procurando meios e modos de querer justificar o porquê da vida por meio de suposições, por meio de hipóteses, nunca puderam chegar a uma conclusão certa e real. Não que não tivessem uma base para daí basear, e a partir de uma meta para a conclusão dos sonhos e a realização do desejo de saberem como foram feitos. Hoje, vendo que a luta de todos sempre foi muito grande, mas nunca puderam alcançar o desejado ponto de vista, o de definir, solucionar e divulgar, com base e com lógica, a sua origem e a origem do mundo que habitam. Então viviam de sonhos, sonhando, aventurando, pesquisando, num delírio de dar o certo. Mas tudo sempre ficou na vontade, na boa vontade de deduzir por que o mundo assim é e por que todos assim são. Mas agora, todos com seus sonhos realizados, com a definição do seu ser e com a definição do seu mundo deformado e o porquê dessa deformação. Hoje, a satisfação de todos é incalculável, por saberem como foram parar aí e como estão de regresso ao seu verdadeiro mundo de origem. O regresso é rápido. A ida até que foi muito dolorosa. A ida foi feia e dura. E a vinda tão suave, sem ninguém sentir. Hoje, todos de volta ao mundo racional. Ou para o mundo racional. A contenda e o descontentamento da vida, da matéria, sempre foi muito grande. Porque na matéria sempre brilhou o mal, por ser matéria, e a multiplicação dos males, por ser matéria. Vivendo assim nessa categoria singular de animal racional, pensavam que nunca iam sair disso, que nunca iam sair dela. Esqueciam a lei das transformações, esqueciam que já foram selvagens, esqueciam que antes de selvagens foram outros seres, como monstros. Esqueciam que antes de serem monstros eram outros corpos, outras vidas dos racionais em deformação. Por isso, não podiam chegar a tanto. Mas muitos pensavam: antes de sermos como somos, de saber o que sabemos, nada nós conhecíamos. Porque ninguém nasceu sabendo. Tudo foi invenção de nós mesmos, dos próprios seres. Antes de inventarem os algarismos, nós éramos analfabetos. Antes de sermos analfabetos, éramos selvagens. Antes de sermos selvagens, éramos monstros. E assim não sabíamos pensar. Então, pensavam que a vida seria eternamente essa mesma, que estão levando. Esqueciam que tudo se transforma, que tudo se modifica, que tudo vem se ampliando. Hoje é que estão vendo que tudo há muito vem passando por uma infinidade de modificações, por uma infinidade de fases. Então, muitos pensavam que, assim como já houve uma infinidade de modificações, como já passaram por uma infinidade de fases, esta também era passageira, e tinham que, com o tempo, passar para outras fases. Esta fase, com o tempo, tinha também de se modificar, por ser passageira, igual às demais, igual às anteriores que passaram. Muitos pensando e vendo que no mundo todos vêm passando por uma infinidade de transformações. Muitos pensando e outros não. Outros pensando que a vida fosse assim eternamente. Mas os mais evoluídos, de mais cultura, enxergando que viriam outras modificações, outras fases, porque assim vem vindo todos no mundo. Então, tinha que chegar outra fase, que é essa que aí está, a fase racional, a fase de aparelho racional. Hoje, a satisfação de todos é uma coisa sem explicação, é uma coisa assombrosa, por todos chegarem à conclusão do seu verdadeiro estado real, racional. Agora chegaram à conclusão de descobrir o mundo de origem do animal racional. Está descoberto o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal racional. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, como aí está descoberto. Então, todos dentro do seu verdadeiro mundo. Todos dentro do mundo racional, que é justamente o corpo fluídico, que é a causa desse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. O fluido é a causa do micróbio, e o micróbio é a causa do corpo em matéria. Vejam como tão naturalmente chegaram dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo verdadeiro do animal racional. Agora é ler e reler para se desenvolverem racionalmente, para nascer em todos a vidência racional, pelo desenvolvimento da leitura do conhecimento racional. Então, nascendo a vidência racional e todos vendo o mundo racional, por possuírem a vidência racional. Vendo seus irmãos, se entendendo com eles, orientados por eles, orientados racionalmente, e todos vivendo equilibradíssimos racionalmente. Mas para isso é preciso ler e reler, para se desenvolverem racionalmente, para, por meio do desenvolvimento, nascer a vidência racional. Ser desenvolvida a vidência racional, nascer a vidência racional e todos verem o mundo racional. Por isso, o melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos. E assim, tudo muito naturalmente chegando em todos, sem perceberem, porque é uma coisa natural. Sem todos sentirem, porque é uma coisa natural. É do verdadeiro natural, do animal racional. Chegaram assim, tão naturalmente, dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. No ler e reler sempre, nasce a vidência racional. E aí então, vendo o mundo racional, vendo seus irmãos racionais, dentro do seu mundo racional, porque estão vendo o seu verdadeiro mundo de origem. É por isso que estou recomendando a todos que leiam e releiam. Não percam mais tempo, porque de tempo perdido já chega. Perderam muito com essa vida do nada. Leiam e releiam. Persistência na leitura. Persistência para entrarem no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo de onde todos saíram e para aonde, agora, todos estão de volta. Então, a melhor distração e o melhor passeio é o livro nas mãos, porque já não são mais animais racionais. Agora são aparelhos racionais, porque estão aparelhados no conhecimento racional, no seu verdadeiro mundo de origem. Não são mais para perder tempo com as distrações, com as ilusões da vida do mal, da vida do nada, da vida da matéria, da vida da lama. Estão agora todos de volta para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Não são mais para encontrar satisfação na lama, se distrair com a lama, perder tempo com a lama, perder tempo com o mal. Depois de conhecerem como estão conhecendo o seu mundo de origem, não são mais para se distrair com o mundo que não é seu. Quando eram ou quando estavam na categoria de animal racional, então sim, o animal se distrai com o mal, com a matéria, com o nada, com a lama. Quem gosta de lama é porco. Na categoria de animal, está bem, porque não conheciam o mundo racional. Não conheciam seu verdadeiro mundo. Mas agora conhecem o seu verdadeiro mundo. Então, a melhor distração e o melhor passeio é o livro nas mãos, para o desenvolvimento racional, para nascer em todos o desenvolvimento racional. Verem o mundo racional, se comunicarem com seus irmãos, vê-los dentro do seu mundo racional, saberem melhor como é a vida no mundo racional, serem orientados racionalmente. As belezas das belezas, as riquezas das riquezas. Mas, para tudo isto, é preciso a obediência em ler e reler com persistência, para se desenvolverem racionalmente e nascer em si mesmos e em todos a vidência racional. Agora que já conhecem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, não são mais para perder tempo com a vida do mal, com a vida da matéria, com as ilusões, com as futilidades, com as distrações sem recompensa de coisa alguma. Como estavam na categoria de animal, estavam muito bem, porque não conheciam o mundo racional. Não conheciam o seu mundo de origem. Então viviam e tinham que viver de ilusões, de frustrações e de desilusões. Tinham que se preocupar somente com o nada, que são as ilusões. O que é a ilusão? Nada. O que é a distração da ilusão? Nada. Então, o que é que está adiantando? Nada. Quando estavam na categoria de animal, está bem. Tinham que ser a si mesmo. Mas agora, não. Agora, estão na categoria de aparelho racional. Na fase racional. Estão na fase racional, na categoria de aparelho racional. É preciso, então, que se preocupem mais com seu verdadeiro mundo, que se preocupem mais com a verdade e não com a mentira. Chega de perder tempo com a mentira. O que vale a mentira? Nada. Que valor tem a mentira? Nenhum. Então, tratem de se preocupar com a verdade, porque é do vosso verdadeiro mundo de origem que todos precisam e dependem, e não do mundo de mentira, do mundo do nada, do mundo que não é o vosso verdadeiro mundo. Tudo isto é chocante e humilhante, mas para muitos é preciso estes retoques de alerta, e para outros não. Para outros não são precisos estas chamadas de alerta. Estão fazendo por onde obter a vidência racional para verem o mundo racional. Outros não. Ainda continuam como rebeldes e teimosos a darem atenção, a se preocuparem mais com a mentira do que com a verdade. É das verdades que precisam ou das mentiras? A verdade salva, a mentira não. Vejam que chegaram ao ponto mais culminante da vida. Chegaram dentro do mundo racional, dentro do seu verdadeiro mundo. E assim sendo, não há palavras que possam agradecer tão grandiosa e elevada magnitude. O bem eterno, a vida eterna, a vida racional. E assim, o melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão, para que todos possuam a vidência racional, para que todos sejam orientados racionalmente e vivam esse restinho de anos que todos têm para viver aí nessa lama, equilibrados racionalmente. É um pouco chocante estas chamadas, mas não é para os que não precisam delas, e sim para os que precisam. Muitos precisam ainda mais picantes, por serem rebeldes, teimosos e abusados. Abusam do livre-arbítrio e querem ser imunizados. Querem possuir a vidência racional, mas não fazem por onde, como devem fazer.